Juan, bom dia, prossiga. Alfa Eco Uniforme, solicitar reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponto 01. Alfa Eco Uniforme, autorizado início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, autorizado, informará para ingresso no pátio principal, Alfa Uniforme Yankee. Alfa Eco Uniforme. Eu vou fazer para 2006, autorizado em ele, SX, sobre a pista 07, com o número 2 da aproximação. A gente é 09, é a taxa estabilizada. 2009, já vou ter estabilizado mais play, azul, Satanás, foi. Chama o controle Salvador, 1208, bom dia. 1208, muito obrigado, bom dia, uma boa semana. Finalmente. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, Nação 1. Azul 4201, contato com a Dama da Suave, sub aviação 1 para 1830. Autorizado para o táxi, chame o solo 1219, decimal 9. Ok, ele foi chegar aqui somente para o táxi, chame o solo 219, 6219. Está com 18, decimal 95, né? 18, decimal 95, eu estou recebendo. 4958, como traças do 1 hora, 8 milhas, mantém seu espelho, Robson 44, ABS, aqui fica a última sala, taxa está aqui, zero. Gente, 4958. Autorizado o nosso pouso para o 275. Informa autorizado o ingresso no pátio no reporte ao término, posição 01, agilizando na medida do possível. Ok, autorizado, informará o término do reboque alfa e alfa e alfa e valeu, obrigado. Alô, 4958, chama a torre na frequência 1.8, deixa eu mandar uma coisa. Azul 4958, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre, ajuste no 019. Pista livre, 4958. Bom dia, igualmente. Azul 2775, no solo 36, liberado até CEA, puxando o solo Salvador no 219. 219, grata, via ECO. Salvador, uma Miguel Bonfim, é o passarinho de 2229 com a informação Juliette. Controle de Salvador, nosso cordial bom dia, Passaredo 2229, com a informação Juliette. Passaredo 2229, sem identificação, nesse trabalho de 250, é para o dia 4, é para a pista que vai chegar para o Palmeiras de Ouro. Palmeiras de Ouro, staff 5000, está presente ou quanto no ideal, senhor? Está passando ideal. Gente, Passaredo 2229. Tirando o centro de Cixi, 128, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Alfa 242, chama o controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. Alfa 2208, Salvador, bom dia, voo 1093, ponto de seta 10, pronto. Uno 093, autorizado LR 410, vento 140 graus, 149, altímetro 019. A Além da cola, pistão na 0 com 89 com 093. Agora autoriza o passarelo 2229 descer a 2000. 3229 autorizado, 2000 lixo na 019, presente na linha 6190 e foi estabilizado. Ajustado no 019 descendo a 2000, ao estabilizar no ILS, é isso aí, retoma chamado passarelo 2229. Eu vou tráfego Preto Laguna e sobre o voo 510, condição 44. Paciente passarelo 2229. passaria do 2229 está estabilizado. Passaria do 229, instrumento de 1-1-8 nesse momento. 1-1-8-9-5, boa. 963, agora 5-2-1, controle 1-2-0 nesse momento, já. 1-2-0-8, obrigado, até a volta, nego. Controle, bom dia, voo 963, decola, escuta. Voo 963, contato com a gente viveu saindo da sonda 1 na transição DOCU para o nível 360. Salvo 1 no DOCU 360, 1963. 6 carro, tá sem chuva, que faz seca, vento 4-0-0-1-2-9, altitude 0-1-9. Paciente, passaria 2-2-2-9. Até a proa 1649, existe um curso localizador. Oi, Salvador, bom dia, Xanen 6225, pronto, no passo de espera. 6225, Marcelo Pantera. Marcelo Pantera, 6225. Número 49, revisa para a velocidade de aproximação. O 649, passando 180, a gente vira 160. Gente. Passou 2-2-2 graus, que foi 0-0-0-0, dentro no 4-0 graus, 1-2-9, 8-0, 1-9. Sim, passaria 2-2-0-9. O 4-9, espero que o localizador curva à esquerda, ela está 1-4-0, 2-3-2-3, 1-0, 1-9. Autorização da meta aqui, que está 0, está muito obrigado. Esquerda... Pro 140, 2000, autorizado em ADS, é porque é estabilizado em 1093, autorizaria para hoje de... da FOP? Obrigado, não, segundo o nosso exemplo. Sim, Chalema, agradeço, 1093. Quando o 1093 considera, foi de luta. Nítimo para o 1093? Luta, autorizado em luta. 1-0-9-3-5-1-2-6-1-2-8-2-8-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6-1-2-6 2288, terra 260, voo 10093, bom dia. Xanana 225, terra ali, pelo zero, pistão 0, vento 150, 129, altitude 019. 2005, se emitiu por este 128-8, alternando 2000-0. 1228, alternando 1260, 6263. Alfa Romeo também, 263. Tomando Santa Maria Alfa e Charlie. Salvador, bom dia, voo 1233, próximo ponto 090. 233, pista 10, vento 130 graus 04 norte, pista 10, autorizado a alinhar e decolar. Fez alinhar e decolar o voo 1233. Salvador, bom dia, voo 233.